Tráfico Luiz, que leva a frequência para a coordenação de tráfego, fique atento ao tráfego informado também para toque de metida em Valença. Bom voo. 00, 7 to the right, ground 121, that's 199. Six, seven, 6740, approved taxi via Alpha Juliet, April 1, stand 10. Alpha Juliet, April 1, stand 10, after 6740. Estador 6200. Ente 6200, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. 295. Salvador, Oceanair 6200, localizador, Vitor. Oceanair 6200, continua a aproximação, reporte no externo contra a embaixada travada, que é ligar marca 1013. Portará. Azul 4082, clear down to 2,000 feet, final approved, report established on localizer. Down to 2,000, report established on localizer, Azul 4082. Decolada 02, controle 119.8, com voo. Controle 119.8, voo no 777, bom dia. Estou externo, trem baixo, checado, 6200. Avistado, livre posto, pistão 0, vento 1, 0 graus, 159. Livre posto, 6200. Decolagem, sobe o 340, cedo da EL. 340, cedo da EL, da EL, voo no 777. Tempo no site, o Índio November Alpha. Reporte pronto para decolagem. Confirme se copiou a instrução da torre, o Índio November Alpha. Azul 4082, ILS. Roger 4082, make your recheck for land and call power and frequency 118.95, bye bye. Tower 1895, good day. Salvador Tower, bom dia, Azul 4082, we are now 1.5 miles to Automark, gear down. Azul 4082, continue approach, number 2 for land. Continue approach, Azul 4082. Gente, mantenha a posição, o Índio November Alpha, o tráfego já passou externo. 6200, no solo 04, bare direita, solo 121, decimal 9. 219, vai chamar. Salvador, Sanésio 62, Sanésio Sanésio. 200, táxi autorizado, Alfa Juliette, Pátio 1, Portão 2. Alfa Juliette, Pátio 1, Portão 2. Alfa 36, era de turbulência do Embraer. Quando pronto, livre decolagem 97, vento 1, 00 graus, 13 graus. O Inter November foi a fase de decolagem, efetue o cruzamento do campo no ponto médio da pista, ok? Do 4082, underground jet 07, contact now, ground 121, decimal 9. Marquinhos, runway, ground 219, 082, bom dia, táxi em frente, segunda à esquerda, Juliette, portão 3, autorizado. Táxi em frente, segunda à esquerda, Juliette, portão 3, 4082. Voo 1777, chama Recife, frequência 251, secundário 13395, bom voo. Recife 1251, apenas 13395, voo 57, bom dia. Índia November Alpha, decolado 09, mantém escuta aguardando transferência. Foi escuta aguardando transferência, Índia November Alpha. 4082, é o solo? 4082, na escuta, para ingresso do bilhete. Só um instantinho, aguardo a definição do portão aqui, é portão 2 aqui. É, qual o portão que eu tinha vindo informado, você lembra? Tinha informado 3, está ocupado. Então, Papa Romeu, Índia November Alpha, decolador no 7, no corredor forte, na sua escuta. Bom dia, November Alpha, quantas revisões de corredor forte, passando até 20 milhas? Na escuta, bem. Na sua escuta. Mais Índia November Alpha. 3804, desço nível 050, chegada Mare. Autorizado. Patango Oscar Hotel Zulu, controle. Guardião 01 no controle. Patango Oscar Hotel Zulu, controle. Posição, Hotel Oscar Zulu? Ambiente. Hotel Oscar Zulu. É, para abandonar. Ó, farol de Itapuã? Aperta. Positivo, reporta passando através de Pituaçu. O Hotel Oscar Zulu chama a torre agora na frequência 118, decimal 95, bom voo. Prossiga até o Oscar Zulu. Para sobrevoar a farol de Itapuã, mantendo no máximo 110. Confirme o Hotel Oscar Zulu? A intenção é sobrevoar a farol de Itapuã, 110. Gente, confirme sua posição agora. Passando Piatã. Tá mantendo que altitude? 110. Gente, aposte no farol de Itapuã, o Hotel Oscar Zulu. Zero um no controle? Tô seguindo pro regresso? 01, temos um tráfego sobrevoando o farol de Itapuã, mantendo sobrevoo, é um helicóptero também, mantendo 500 pés, reportando através de Pituaçu. Chama a torre agora na frequência 118.95, composto. Sete do lado, torre. Tá mantendo 500 pés? Fiquei dentro do tráfego um Alfa Sierra 50, prosseguindo pelo litoral 500 pés. Copiou a instrução da torre, o hotel Azulu? Fique atento a um helicóptero, o Alfa Sierra 50, prosseguindo via litoral 500 pés. Vai estar atento, tá mantendo 200 aqui no trajeto para o Itapuã. Torre, Guardião 01. Guardião 01, informa o tráfego na vertical do farol de Itapuã, 500 pés, tipo helicóptero, reporte visual com o mesmo. O 01 chegando em Patamari e visual com o helicóptero a passo azul. Vicente, a intenção é prosseguir direto para o pátio do GRE? Isso. O meu presente está autorizado, reporte cruzando o eixo, da 10. Está presente autorizado para o pátio do GRE, vamos lá cruzando o eixo, da 10. Chané 6213. Salvador, ou Chané 6213. 213 da Viaca, chamou, Coquinha? Oceaner 6213. Oceaner 6213, Salvador Galeão, já temos aprovado 360, informação que você é Mike, altímetro no 013, 1013, pronto, conta? Pronto. Oceaner 6213, aprovado nível de voo 360, via rota Pêzulo 10, restante conforme a rota do plano de voo, decolagem pista 10. Mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou afastar-se 3 milhas. Então inicia a curva pela direita. Perfil de subida da Leda, após Leda, direta, posição bridge. Controle 19.8. Torre 118.95. Transponder 5150. Gente, guarda 01. Até o Oscar Zulu, prossiga. A intenção é abandonar aqui Itapuã, prosseguindo para Inhamá, está observando o Guardião 01. Chamando aí, pronto, o Chané 6213, portão 3, confirmando. Pode chamar. Vem com nós, reporte no solo, controlar o até o Oscar Zulu. Controlar no solo do Inhamá, Zulu. Posicionamento Mike. Objeto 6741 to Guarulhos, flight level 340. The information is Mike, Canadian 013, ready to copy. Okay, you're clear to Guarulhos, flight level 340 via grid position after as a flight plan route. After takeoff runway 10, maintain altitude passing 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn right to perform dial departure, and then later, after later, direct bridge position. Salvador control frequency 119 decimal 8. Salvador tower 118 decimal 95. And squawking 5143. The readback is correct, stand 10 for correct propulsion, tá? Diga em Genova Mineral. Solicita atenção a 2500 metros para treinamento. Autorizado, 2500. Entre 2500 e Genova Mineral. Localizador está 3804. Controle, o TAC 3804 estabilizado no localizador. Entra 3804, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 1895, até logo, tem um ativo. A Serra Golfo é descida para 4.500 pés, ajuste Salvador 10013. Oi, Salvador, o TAN 3804, localizador, toca a pista baixada e travada. Boa tarde, passarelo 2230. Boa 2230. Desce ao nível de voo 060, chegada a mão. 060 a mão, 2230. Cazulu na sala 25, no corte de frequência elétrica. Confirme o 3804 da TAM. Azul 407-6, está autorizada a descida para 2.000 pés, ajuste em Salvador 1-0-3, livre LS, aposta estabilizada. Descendo 2-0-3, em Salvador, autorizado em LS, aposta estabilizada. Tan 32 no meia, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0-3, direto do Uno, número 1 para aproximar, high speed. Paulo Salvador, muito boa tarde, OTAN 3804, livrou na Eco. OTAN 3804, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pro 01, OTAN 3804.